Ah, já está equipada, a moda saloia, antiga. Até mas tem aí mais dois cães? Até que é a Vera? Acho que sim, que vem para aí. Aí estamos. Eu tenho que secar em condições e depois lavar. Lavar. Depois partir. Partir miudinha, que é para, ser, para a gente não se engasgar. Tem que ser miudinha. Pode ser grande, né? Pequenina. Aguenta-se melhor. Durante o ano, esta aguenta-se melhor que a grande. Carne da cabeça, carne do pé. Ah. Isto é louro. Louro, que é, louro que é para pôr no feijão. E na carne. Para dar sabor ao comer. É a orelheira do porco. Isto é o pé. Agora põe-se, pica-se a cebola por cima. Vem então, te coloca. Olha lá, levanta aqui a cebola por cima. Põe a cebola por cima. Isto era a moda das cegadas e das malhas. Das malhas? Agora põe marinha de sal graúdo, não era fino. Graúdo? Era graúdo, que era para trincar bem o doente. Agora não há aqui pratinho para cada um. Antigamente era, cada um comia no seu lugar, depois havia... Hã? Bom, depois havia aquelas pessoas atrevidas que pegavam, iam a carne lá diante, estava aqui nesse lugar, mas a carne estava lá e eles iam espicar e o outro ia assim com o garfo. Porque não tinha lá, nada lá a mexer. Tinha que comer do seu lado. Comia aqui, outro ali, era 4 e 5. Tudo na mesma travessa. Mas ia aquele atrevido que queria, coitadinhos, não havia. Era a fome. Era a fome. Depois, esta carne dava para um bando de gente. Tudo cortadinho. Depois via um lá e ia. E o outro estava com uma lá e ele com o garfo vumba. E ele tinha que recuar para trás e já não comia. Mas até buscar, traz 3 garfos. Vai lá, queres buscar. Depois de... Mais vinho, depois de verem. Que eu desci à casa, à terra. Sabe o que é que você diz aos seus colegas? Dói-me a cabeça. Dói-me a cabeça, não estou bem. Olha o meu João. Sossego hoje. Olha o meu João.